ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. E está entrando no ar o seu Tema Livre nesta terça-feira, dia 5 de agosto. O ano está acabando, hein, gente? Engraçado que na virada do ano passado para esse, a gente ficava pensando, esse ano 2014 vai voar, porque tem Copa do Mundo, tem não sei o quê, tem eleição e tal. Cara, nós estamos em agosto e eu estou sentindo que ele está voando tanto quanto 2013 e eu acho que vai voar, está voando tanto quanto voará 2015. Em todo caso, como você sabe, toda terça-feira nós dedicamos o programa aqui a reflexões, conversas, tentando um pouco mais de amenidade, mas mesmo que não seja propriamente amenidade, assuntos mais leves, mais assuntos que fogem ao nosso cotidiano, da cidade, inclusive, e questões que inquietam mais o homem contemporâneo, a sociedade contemporânea. E nós estamos aqui hoje com o Luiz Turiba, que é jornalista, poeta, nosso enviado especial à Feira Literária Internacional de Paraty, a Flip, esteve lá, e vai fazer o nosso boletim, vai dar o despacho externo que ele trouxe de lá diretamente da Flip. O Turiba, daqui a pouco vai chegar aqui o André Fernandes, que é diretor da Agência Nacional de Favelas, já mandou um aviso pelo WhatsApp dizendo que está preso no trânsito, mas está chegando. E dou bom dia ao Turiba. Turiba, como é que bom foi? Dia, faça logo esse primeiro repórter aí da Flip. Diretamente de Paraty. Direto de Paraty, debaixo de chuva ou sem chuva? Para o seu programa, não. Fez um... No primeiro dia muito frio, no segundo e no terceiro dia um sol tropical com frio à noite. Felizmente. É uma das grandes festas culturais da cidade do Rio de Janeiro e talvez a maior festa da literatura e dos livros e do pensamento no país, Paraty. Ontem eu escrevi um artigo fazendo um balanço. Eu fui a Paraty, é a terceira ou quarta vez que eu vou a Paraty. Eu fui na segunda-feira de Paraty, eu ainda era assessor de imprensa do ministro Gilberto Gil, e era segunda Flip, e foi muito legal. Naquele ano, o homenageado era Vinícius de Moraes. Eu me lembro, nós entramos, nós não, o ministro e eu numa que vinha em seguida, entrou em Paraty de carruagem. Ah, que legal. O prefeito foi buscá-lo no aeroporto e tudo, e tinha duas carruagens, então foi uma entrada gloriosa. Tilburis. Aquele Machado de Assis. Sim, cita muito. E parece que aquele tipo de terreno que existe em Paraty, com aquelas pedras grandes e arredondadas e tudo, é um terreno feito para carruagem. Você se sente, você vai amortizando de lado, vai amortizando. E carro não pode, né? Proibido. Não pode. Não pode ali, o carro não entra de jeito nenhum. Bom, o ano passado eu fui também, tinha uma mesa de poetas, e esse ano eu fui como participante, fui levar o meu livro, fazer o lançamento do Quitais na Off Flip, que é um evento que acontece paralelamente à Flip oficial, num café literário, com recitais, com conversa, entrevistas e tudo isso. Foi muito legal. E ontem eu escrevi um artigo onde eu dizia que, olha aí, chegando o André, o homem da... Como vai, da agência? Estou por atrás. E aí, fala, André, tudo bom? Na favela da comunidade, que escreveu um grande livro. Eu li uma pena, livro eu queria fazer, quero fazer o registro aqui de que é uma pena a Rádio Nacional não ter imagem para a gente ver o figurino do André. O André veio num figurino de inverno, olha só a pinta do cara. Não vai nem mexer nisso aí que eu vou fazer a foto assim, André, desse jeito aí. Vai falando, Turiba, da Flip aí. Vamos falando que mas o que eu... Eu mais me chamou a atenção na Flip, eu estou falando sobre a visita que eu fiz há 3 dias à Flip, né? O que mais me chamou na Flip foi justamente esse transbordamento da feira, das tendas, da feira oficial para as ruas. Quer dizer, o grande barato de Paraty, acontece justamente nas ruas onde há grande misturada, onde aquele tema que acontece, aquele tema que é debatido, temas de, do maior alto nível que é debatido dentro das tendas, olha lá, André, vamos fazer uma... Ele transborda para as ruas, os pensamentos vão também para as ruas, para os restaurantes, para os bares, para os botecos, para as rodas de música, para as rodas de poesia, a integração dos índios guaranis com os estrangeiros que estão presentes. Quer dizer, e todo mundo é obrigado a... Para ti tem uma regra geral, você é obrigado ali a bater perna. Mesmo que você seja uma grande estrela da festa, como Fernanda Montenegro, que não era da festa, mas a Fernanda Torres foi e deu um show especial falando sobre o romance dela. Mesmo ela, essa grande estrela, essa grande dama do teatro e da cultura brasileira, você encontrava com ela andando... Daquela forma que você tem que se equilibrar para andar por Paraty, esbarrando nas pessoas, conversando com as pessoas, comendo os doces de Paraty, tomando das cachaças de Paraty, a gastronomia, uma gastronomia boa, internacional, e também os sanduíches, as coisas, os forrós, a Off Flip, Nova. A Off Flip, que cada ano se afirma mais também, né? A Off Flip... Quer dizer, tudo isso faz parte desse processo da Flip oficial transbordar para as ruas. A Off Flip esse ano aconteceu. E as grandes representações também, a Folha tem um espaço, a Folha de São Paulo tem um espaço muito grande lá, e outras instituições, né? Então é uma festa muito legal, é uma festa de participação popular. Eu mesmo recitei um poema, o último poema que eu fiz, que é um poema... chama Escola Bomba, foi pelo menos em cinco lugares diferentes, com muita receptividade. A Escola Bomba, inclusive, do Turiba, vem em função do conflito do Oriente Médio, É um poema fotográfico do que é uma bomba numa escola. Do que é um ataque atacando uma escola com crianças. Né? Aqui nós estamos vendo hoje na primeira página da internet, aqui no G1. Uma das notícias principais sobe para 392 o número de crianças mortas em Gaza, segundo a Agência das Nações Unidas para a Educação e a Infância, que é a Unicef. Nós fizemos um programa aqui, André, não tem muito tempo, três dias atrás, sobre essa questão do Oriente Médio e o fundo dessa briga. Até tracei um paralelo com as favelas cariocas ocupadas pela UPP, a faixa de Gaza, porque são situações bastante semelhantes e nós não sabemos disso, mas dois jornalistas, o Luiz Espera e a Anne Sufi, o italiano e a dinamarquesa, que já estiveram lá no Oriente Médio, já estiveram inclusive no Afeganistão, num outro programa aqui, disseram que há uma semelhança entre a ocupação militar e a ocupação policial militar, porque você, de certa forma, você controla os passos da população nesses lugares. Mas eu queria voltar um pouco à questão da Flip, que o Turiba estava falando, porque o programa de hoje é um programa mais voltado para essa discussão mais aberta aí. E a Flip esse ano homenageou o Milor Fernandes. E o Milor costumava dizer, uma das frases, um grande frasista, uma das grandes frases do Milor era de que imprensa é oposição em relação ao governo, né? Imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Ou seja, hoje em dia, armazém seco e molhado, o negro nem sabe o que é mais, né? Que é o supermercado, vamos dizer assim. Então, a imprensa é oposição, o resto é supermercado, ou seja, quem apoia o governo. Hoje em dia, foi muito apropriada essa homenagem ao Milor, porque a imprensa hoje cada vez parece mais supermercado e menos oposição, menos a porta-voz da sociedade e coisa e tal. Você, como é diretor, fundador da Agência de Notícias das Favelas, sabe dessa realidade de uma forma até mais precisa, mais aguda do que eu e o Turiba, que somos jornalistas militantes até da grande imprensa. Bom dia, entra aí, fala aí. Bom dia. Muita coisa, né? Muita coisa. Chega atrasado, pegou a agenda atrasada. Eu tô atropelado. Eu acho que assim, a imprensa tem um papel fundamental. Até ontem estava ansioso por uma discussão no sindicato dos jornalistas que ia acontecer, foi suspenso por morte por ocasião da, do falecimento de uma companheira, de uma colega. Exatamente. E o jornalismo, ele tem um papel fundamental, mesmo que seja, muitas das vezes, o papel que tem tido, porque sem ele não haveria realmente uma democracia. Apesar de que, no sistema atual, a gente tem que continuar denunciando. Se a grande mídia não faz, a gente tem que fazer. Essa situação, por exemplo, entre Gaza e as favelas do Rio, basta ver os números do que a gente tem aqui de mortes, né? A quantidade de pessoas que têm morrido nessa guerra. Agora, o jornalismo precisa se afirmar cada vez mais, né? E a gente tem que levantar essa discussão. Tava passando o olho aqui num livro que eu ganhei da Alice Baroni, que faz uma comparação dos efeitos de verdade em Os Sertões e Abusado, e falando sobre o que é verdade na realidade, né? O que é a verdade que a gente tenta passar, né? Quem tem a verdade? Numa situação como essa, por exemplo, do que passa o nosso sindicato, né? A gente vê tantos colegas de peso falando de um lado, tantos colegas de peso falando de um outro lado, e quem detém a verdade, né? Se agora todos os jornalistas estão nesse imbróglio aí, né? Então, o fato é que a gente precisa se cuidar, né? Porque o que aconteceu lá, por exemplo, na saída do presídio, voltando a um tema que está assim, muito em voga atualmente, de colegas serem agredidos, eu falei para alguns amigos manifestantes, amigos mesmo, parceiros, né, que participaram comigo da época da FLP, está no meu livro essa minha história. Eu falei, eu como jornalista ia filmar a saída do pessoal, sim. Eu como jornalista, meu furo está ali, eu vou ali. Entendeu? E você, não, ninguém ia encostar em mim, não, entendeu? Ah, porque você é da agência de notícias das favelas, a gente sabe que você tem uma outra linha. Né? A verdade é que fazer essa distinção, e é lamentável esse tipo de postura, porque você, quando cria uma distinção, você cria uma hierarquia, você cria o maniqueísmo do bem e do mal. Então, se é da Globo, pode tacar fogo, pode agredir, se é da Band, pode agredir, mas se é da agência de notícias das favelas, não. Mas são todos trabalhadores. Se é da Reuters, se está ali, são todos trabalhadores. Todo mundo é jornalista, todo mundo está no mesmo pé de igualdade. Entendeu? São todos trabalhadores. E aí isso tem que ser afirmado de todos os lados. Quando o jornalista, por exemplo, também da Band ou da Globo, da Record, entra dentro da delegacia e os jornalistas que não têm um crachá da grande mídia ficam do lado de fora, como o que aconteceu ali na cidade da polícia, isso tem que ser questionado também pelos colegas que entraram. É verdade, o que não acontece. Aliás, uma coisa que me marcou muito nessa discussão sobre mídia, a gente vai voltar a esse assunto, porque eu acho interessante aprofundar isso, Liba, é que quando finalmente houve uma discussão muito grande se a Comissão da Verdade, aliás, nem era ainda a Comissão da Verdade do Estado do Rio, ainda era a OAB do Rio de Janeiro tentando entrar nos direitos humanos da OAB, tentando entrar nas dependências do antigo DOI-COD ali na Barão de Mesquita, que foi centro de tortura e tal. O Adi Damu estava tentando, levando à frente essa discussão. Isso foi parar em Brasília, porque não deixavam entrar. Aí, finalmente, o chefe comandante do Exército, o general Enzo Peri, determinou que fosse autorizada a entrada desse grupo. A imprensa estava lá toda para documentar. O Jair Bolsonaro criou uma confusão. Vocês se lembram disso? Fez o circo dele, entendeu? E foi barrado pelo comandante da unidade, mas junto com o Jair Bolsonaro também foi barrada a imprensa. Entraram apenas os parlamentares, entraram apenas os advogados e os ex-presos políticos, e a imprensa ficou do lado de fora. Ora, a imprensa ali era os olhos da sociedade. Aquela visita às instalações do DOI-COD era para a sociedade ver, era para desvendar para a sociedade. Então eu achei que foi uma jogada de mestre do Bolsonaro de criar aquela celeuma, ser barrado e barrar a imprensa, e mais, ficou ele na primeira página dos jornais. E não o DOI-COD, não a sala de tortura. Quer dizer, quem ficou na primeira página foi o Bolsonaro, que saiu da porrada, empurrou o senador Randolph, aquela coisa, virou o factoide. Esse é o verdadeiro factoide. Mas isso vem de uma imprensa, que eu acho que esse problema da imprensa aí, ele é muito em função de um período que nós vivemos de censura durante a ditadura militar, em que a imprensa era toda uma coisa só. A imprensa estava toda de um lado. Todo mundo era contra a ditadura, todo mundo era contra a censura, todo mundo era a favor das manifestações artísticas e culturais, todo mundo defendia o pessoal do Roda Viva, o Zé Celso Martinez, todo mundo estava do mesmo lado. Aí, sim, quando veio o inimigo... Como veio, o inimigo era comum. Agora, quando veio a redemocratização... Aí eles se aliaram lá, os donos de jornal se aliaram com o poder e você ficou aqui, você vira o Maria. Eu acho que é necessário nesse momento fazer uma grande reflexão, e aí também nós, que somos os homens da informação, da notícia, sobre essa questão da intolerância. Não é? Esse fato em torno do sindicato, do nosso sindicato, é um fato muito, muito grave. E ele está repleto de intolerâncias. E a gente sabe aonde que leva a intolerância. A gente sabe onde leva a cegueira. Voltando ao caso do Exército, quer dizer, o caso da visita ao DOI-COD, né, eu acho que isso ainda é um manto muito obscuro. Eu não sei se já esses comandantes das Forças Armadas que estão atualmente, eles não são aqueles comandantes, quer dizer, já houve uma grande renovação do Exército. Agora, esse manto do que o Exército errou, de onde o Exército foi se meter e não deveria ter se metido, e quer dizer, as barbáries e as truculências que cometeu em nome do Estado brasileiro, isso aí ainda envergonha muito ao próprio Exército, ao próprio comandante. Você vê que são fatos tão óbvios como recentemente um comandante da aeronáutica do Galeão, que falou sobre o filho da Zuzu Angel, que foi enterrado dentro do quer dizer, que foi enterrado não, que foi trucidado, morto dentro e eles não eles não reconhecem, e a força democrática de um governo eleito democraticamente para fazer essa passagem com Dilma presidente, que também foi vítima dessa violência, não consegue romper, furar esse cerco e fazer com que o Exército, enfim, abra e reconheça, como em outros países já reconheceu, inclusive colocando na cadeia alguns comandantes, etc. Tal. Quer dizer, no Brasil nós ainda não conseguimos chegar a esse nível, mas felizmente há um debate dentro da sociedade, há muita gente empurrando, há muitos fatos sendo esclarecidos. Eu acho que é uma luta que vai demorar durante muito tempo. Pois é, não devia demorar. Está dentro também dessa reflexão da questão da intolerância. Eu acho que essa questão, voltando a essa questão da intolerância aí, que você falou no início, eu não estive lá, André, parece que foi o Grupo Tortura Nunca Mais pediu ao Sindicato dos Jornalistas que emprestasse o auditório para promover esse encontro entre global, agredidos também. E agressores, a Justiça Global também. Você estava lá nesse dia? Não estava lá. Não, né? Eu também não estava, mas o que sobrou para mim, quer dizer, pelo que ouvi de relato oral, não é o que eu ouvi na imprensa ou o que eu vi na televisão. Entendeu? Quer dizer, não houve uma intolerância. E o pouco que eu vi de imagem na televisão, eu vejo a presidente do sindicato, que é a Paula Mairan, ela mediando ali, tentando fazer uma reunião decente, uma reunião sem briga. Mas os ânimos estavam muito acirrados. O que me parece é que estão usando isso como um cavalo de batalha. Essa é a ideia. Aí a gente volta à questão do papel da imprensa, essa questão da ditadura, por exemplo, essa questão de por que é que o Exército, a Marinha, a Aeronáutica ainda não abriram os seus arquivos, e qual é o papel da imprensa na cobrança dessa transparência das Forças Armadas. Ou seja, a ditadura acabou, nós vivemos num Estado de Direito de exceção. Como é que funciona isso? Como é que você vê isso aí? Na realidade, assim, é importante que... Eu estive lá no sindicato ontem e foi essa minha manifestação. Eu não estava lá, né? Então eu ouvi o lado dos que estavam lá e que falam alguma coisa, e outros que reivindicam na realidade, por conta de que uma reunião que já estava previamente agendada, que aconteceu e que infelizmente aconteceu do jeito que aconteceu, porque um dia antes os colegas tinham sido agredidos. Quer dizer, né? Essa reunião ela não aconteceu em função da saída do Gericinó na véspera. Não, já estava agendada anteriormente. Então, isso já é outro aspecto, entendeu? Que não está muito. Mas isso não vem à tona. Claro, não se diz isso. É. Mete-se o pau no presidente. Nem o sindicato. Ontem eu vi uma crítica no Facebook ao sindicato. O sindicato não conta essa história. Não diz isso no Facebook, na página dele. Ele tem que contar a história. O sindicato precisa se tornar mais transparente. Mas eu queria que você dissesse, porque você está acompanhando isso mais de perto. Cara. Inclusive, assim, eu acho que a gente tem que fazer algumas autocríticas e eu acho que o pessoal precisa se encontrar e debater mais o jornalismo. Inclusive, o que nós chamamos de jornalistas. Porque eu me considero um jornalista. Porque isso está no meu sangue, é uma coisa, a minha profissão que eu abracei, que eu lutei para ser jornalista, inclusive. Por quê? Porque eu fiz uma graduação que eu não cheguei a me formar, mas atuo desde a fundação da agência, de antes da fundação, quando eu era essa pessoa, eu era o agente comunitário de comunicação nas favelas do Rio de Janeiro, e hoje a gente está com uma organização que tem. A gente está levando a organização para outros lugares do mundo. Yeah. E aí eu sou um jornalista profissional, né? E o nosso sindicato ele precisa atentar também. Que foi uma coisa que eu falei ontem lá para uma pessoa da direção. O jornalista que é jornalista, quando chega na manifestação, ele não taca pega em ninguém, ele não participa. Ele filma, ele mostra tudo o que aconteceu de fato. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Então eu critico algumas pessoas que usam crachá de imprensa, se dizem jornalistas, mas que na hora da manifestação estão ali incitando um lado ou outro, não importa. Não estão reportando. Não estão reportando, estão se manifestando. Se manifestando, Então, eu fui para todas as manifestações, tomei bomba de gás lacrimogêneo no peito, uma delas bateu no meu peito, outra explodiu no meu lado, aquela de efeito moral, e participei, em algum momento ajudei alguns colegas que estavam sendo detidos, comunicadores populares, né? Mas vi também alguns como desses comunicadores populares participando. E isso é uma crítica que a gente tem incitando, que fazer. Incitando, né? Uma coisa também que para mim ficou emblemático isso, foi que numa grande manifestação que houve em frente ao Palácio Guanabara, na Pinheiro Machado, quando o Papa esteve aqui para a Jornada Mundial da Juventude, foi à noite, vocês lembram disso? Ele foi recebido à noite lá no Palácio, o Sérgio Cabral era o governador ainda, e naquele momento a imprensa sofreu uma repressão muito grande da polícia militar. Eu me lembro dessa imagem que ficou emblemática, porque mostra um monte de cinegrafistas e fotógrafos e jornalistas se escondendo, se protegendo atrás de uma árvore, de um jato de água do caminhão-pipa do BOPE, que a polícia estava jogando. Então, captaram essa imagem de longe, e essa imagem ficou como o exemplo ou a evidência de que a polícia estava mirando na imprensa. O alvo não eram os manifestantes, mas a cobertura da manifestação. Essa questão é que remete também a esse pensamento dominante da polícia militar de enfrentar manifestação. Não estamos preparados para enfrentar a manifestação. E eles descem com bala de borracha, com bomba de efeito moral, com bomba de gás lacrimogêneo, com máquina de choque. E é para cima de todo mundo, não interessa se seja da Folha, seja do Globo. Aí é Gaza, né? Aí é Gaza. Aí é Gaza. Vai para cima de criança, vai para cima de senhoras, como foi na Praça São Espenha. Exatamente. Verdade. Nesse dia aí eu tava, inclusive, vi realmente vários colegas machucados mesmo, né? E nessa hora não tem quem? Obviamente que eles miram muito mais nos comunicadores populares. Isso aconteceu na Praça Ninja, né? Mídia Ninja, comunicador popular. Eu não estava na Praça São Espenha, mas um companheiro me disse que eles colocaram uma tinta para identificar quem eram aqueles que estavam atacando alguma coisa, tudo mais, para depois, na hora do confronto, eles irem diretamente naqueles manifestantes que estão. Identificar com mais facilidade. Exatamente. É. Agora o Luiz Espera, que teve lá na Praça Sãs Penha. Ele teve, é. E foi confundido, quer dizer, o Luiz Espera é um jornalista italiano. Sim, que tá, mas é todo mundo ali na praça. Não, e aí ele disse, de repente, eu fui proibido de sair da praça. Eu disse, olha, mas eu tenho que sair, porque eu tenho que mandar meu material. É pra Itália. Material tem fuso horário, tem. Entendeu? E os caras não queriam saber. O cara não vai sair, não sai. Ele disse, então, isso. Cárcere, foi um cárcere privado, isso vira um sequestro do Estado em cima de um profissional estrangeiro acreditado pelas autoridades do país onde ele está trabalhando. Esse fato, Golo, ele não pode ser esquecido. Eu acho que esse é um papel importante agora, já que a gente estava falando do sindicato. Esse é um papel que não pode ser esquecido e que os colegas jornalistas têm batido um pouco nessa tecla também, porque o sindicato tem que cobrar, tem que ficar em cima. Alguém tem que ser punido por isso que aconteceu. Isso não pode passar em branco. Foram mais de 15 jornalistas que ficaram presos ali. Tudo bem, cidadãos também. Mas principalmente os meios de comunicação. Sim, mas aí estão se virando contra o próprio sindicato. Não, os patrão dele não está dando o apoio que deveria dar. Eu não vejo editorial dos jornais, eu não vejo na televisão imagens desses jornalistas cercados na Praça Sãs Penha e os caras denunciando, dizendo, olha os nossos repórteres lá, olha os nossos repórteres, botar vermelhinho em volta do repórter para mostrar, identificar. Eu não vejo isso. Eu vejo uma conivência entre a polícia, o Estado, a prefeitura, o governo do Estado, o governo federal e a imprensa e, do outro lado, a porque população, era a Copa, entre eles os jornalistas. Porque era a final da Copa e não podia sair. Esse era o mal menor, digamos. Para eles. Desculpa, é. Para eles é o mal menor. É. Assim como foi prender antecipadamente. Como é que prende antecipadamente alguém? Culpa antecipada, né? Porque é o estado de direito de exceção. O André acabou de fazer aqui uma defesa muito bonita da profissão, da opção dele. E aí eu queria aproveitar aqui um intervalo para fazer uma propaganda do livro dele, que eu li. Aliás, já que você falou de intervalo, e antes de fazer, eu vou alertar, só para lembrar os nossos ouvintes aqui, que nós estamos no tema livre aqui na Rádio Nacional. Verdade. E hoje estamos tratando de vários assuntos, mas principalmente dos meios de comunicação, da imprensa, da inteligência se manifestando no meio da sociedade, chegando até você. E aqui com o André Fernandes, que é da Agência de Notícias da Favela, e Luiz Turiba, que está falando agora, fazendo, caetituando, dando uma de assessor de imprensa do André. Fala. Não, eu fui ao lançamento, é um livro que eu aconselho, é um livro que tem muito a ver com a realidade atual, do jornalismo atual do Rio de Janeiro, é Perseguindo um Sonho, onde o André conta como ele se transformou, quer dizer, era uma opção apaixonada pela notícia, pela realidade que ele vivia, não é? E um menino de classe média que estava indo num rumo profissional, não é? E que essa militância humanitária e cristã, digamos, né? Levou ele a esse trabalho comunitário nas favelas cariocas, com as comunidades pobres do Rio de Janeiro. E o transformou, isso veio a transformá-lo num jornalista, quer dizer, mostra aqui o papel do Caco Barcelos, que, digamos, é o padrinho dele, mas é um livro muito gostoso, que você, eu acho que é um livro que dá um pontapé inicial, essa história não terminou, você vê, ele já está aqui contando um outro capítulo muito mais rico, eu acho que apenas é aquele momento onde ele deu o pontapé inicial nessa história. Hoje ele dirige essa Agência das Favelas, que é uma instituição que dá uma transparência. Eu mesmo já tive condição de escrever, e de vez em quando eu tenho alguma coisa, mando notícias para lá, faço artigos, escrivo alguma coisa. Então eu aconselho esse livro, Perseguindo 200 colaboradores. 200 colaboradores, a história da fundação da primeira agência de notícias de favelas do Rio de Janeiro. Agora, você postou... Do mundo. Você postou uma novidade que eu acho interessante, que é o que foi que só é um intervalozinho, vamos voltar. Não, maravilha. Vamos voltar. Porque... A partir de agora, os colaboradores cadastrados poderão... Porque você entra aqui no celular e aí você digita lá o nosso site e a gente colocou agora um login para o pessoal poder entrar diretamente de qualquer celular, de qualquer tablet. Entra aqui no... na agência de notícias das favelas, www.anf.org.br. Então aqueles que são nossos colaboradores, eles clicam lá, entram com login e senha, já são 200 colaboradores, e aí o sonho, né, esse sonho que eu estou perseguindo, é que um dia a gente tenha em cada favela do mundo um colaborador, e aí você imagina, tá, tô aqui com o celular, eu... tira uma fotografia do que está acontecendo, entra aquilo. E manda na hora. E manda na hora. André, uma pergunta. Você, nesse período quente aí do mundo, você recebeu notícia de Gaza? Tem lá diretamente, lá de dentro? Eu tenho um amigo que está em Israel, não vê muita coisa, diz que não vê muita coisa. É verdade. Impressionante, é verdade. Né? Ele vê menos do que aquele correspondente da Globo que faz o Jornal Nacional. Ele consegue ver menos ainda do que aquele cara que aparece lá. Porque aquele cara é levado. Ele é da Globo. Agora, isso é significa levado, que Israel está tranquilo, né? Israel está tranquilo. Entendeu? É claro. A situação é ali. Israel está tranquilo. Desculpa, inclusive, mas não pode estar tranquilo fazendo o que está fazendo. Não é essa a questão. O que ele está falando é outra coisa. Israel está tranquilo, inclusive isso justifica o fato de a política e o esquema militar ser tão misturado, tão confundido em Israel. Não é? Os militares saírem para a política de uma forma tão comum, tão corriqueira, tão natural. Não é? Aqui no Brasil é difícil você ter. Eu falei do Bolsonaro, a gente identifica mais fácil, né? E são pouquíssimos. Ah. Lá não, o cara chega primeiro-ministro, o cara chega alto e forte. A questão toda, Golo, que a gente sabe que a criação de Israel é para guerra, né? Pois é, exatamente. Então, pra guerra, na realidade, todo cidadão israelense, de uma maneira ou de outra, na realidade, assim, todo cidadão ele sabe manejar um fuzil. Agora, eu queria que você voltasse aqui, André, para dizer para o nosso ouvinte aí, principalmente, nós temos um grande número de ouvintes que acessam pela internet. E eu queria que você dissesse para esse pessoal como é que eles fazem para se cadastrar, para tentar ser colaborador. Quem quer ser colaborador, o que é que faz? Então, se você já está aí no Facebook, você entra, digita NF, Agência de Notícias das Favelas, basta digitar NF Favelas, você já entra... Ou no nosso, na nossa página, que a gente tem uma página que tem 10.500 pessoas que já curtiram lá. E tem um grupo, que é o grupo do pessoal que lê a Agência de Lutas Favela, que também fica sabendo de notícias. Tem umas 7 mil pessoas, que é você entrar lá e pedir para participar do grupo, que você vai ser aceito na hora. Nossos administradores, que são esses 200 colaboradores, para escrever nesse grupo tem que ser colaborador. Entra lá. O site é www.anf.org.br. Tem um quadrinho de contato que a pessoa entra lá, preenche, né, os dados, exatamente. Né? E é claro que você tem um filtro editorial, isso aí, né? Não é você fazer isso, porque senão você está abrindo para o inimigo. O pessoal que chega, na realidade, a não ser que seja uma pessoa mais próxima, que a gente conheça, que a pessoa já escreva alguma coisa e que a gente tenha conhecimento, caso contrário, o pessoal fica por alguns textos publicados passando por uma edição nossa. Depois de algum tempo ele se torna na realidade autor. Ele começa como colaborador e chega a autor, que é o cara que publica livremente, que é o caso do Rumba, lá do Jacarezinho, uma galera que está aí nas favelas que já tem uma produção textual e que já escreve diretamente no portal. Tem uma identidade com a gente. Exatamente. Já é reconhecida. No meu caso eu ainda sou colaborador, né, André? No seu caso foi só uma questão de mera formalidade, porque você, como jornalista, né, e é uma pessoa que tem a nossa linha, a hora que você quiser, só... Não, é verdade, mas eu também vou só colaborar a partir do momento que eu tiver notícias sobre. As notícias que eu tive, eu fiz visitas à questão do saneamento básico no Jacarezinho, uma matéria que eu publiquei numa revista, foi encomendada e depois eu pedi licença a essa revista para republicar, porque é grave esse problema de saneamento básico nas comunidades. Aliás, esse é o problema do Brasil, o grande problema de infraestrutural do Brasil é o saneamento básico. Né? Porque é a obra também, né? Mas a obra que não aparece é a obra por baixo da terra, né? É o saneamento básico. Nenhum prefeito, nenhum governador, ele se elege com obra de saneamento básico. Ela não é um estádio, não é um viaduto, não é um asfaltamento de rua. Esse que é o problema. E ontem apareceu uma língua de esgoto preto em pleno Ipanema, um negócio... É verdade. Vergonhoso. Que também é uma coisa meio inexplicável. Como é que é isso? Porque tem um emissário submarino em Ipanema. Sim, mas já está da década de 70. Isso é muito antigo. É muito ultrapassado. Imagina a quantidade de pessoas em 70 e hoje ali morando. Não, mas foi descoberta uma coisa do metrô. Foi do metrô, e aí eu acho que o metrô tem que ser multado, aquilo tem que ser Você sabe que esse negócio do metrô, também eu fiz aqui um programa sobre essa questão da obra do metrô ali, inclusive levantando essa questão, se essa obra do metrô, se essas rachaduras acontecessem em Realengo, em Del Castillo, será que teriam tanta repercussão, pararia a obra, ou será que a coisa foi andando? Aí me explicaram o seguinte, o Tatuzão, que é esse que faz o buraco lá embaixo, é enorme, é uma máquina que tem uma sala de reunião dentro dela. As pessoas se reúnem dentro da sala, dos engenheiros, ali dentro da sala, dentro do Tatuzão. E o Tatuzão não dá ré, o Tatuzão só vai para frente. E o planejamento original dizia que ele tinha que perfurar a 40 metros de profundidade, como foi em Copacabana. E alguém achou que isso é exagero, pode botar 12 metros. De 40 passou para 12. Aí, quando começou a furar, começou a rachar prédios na superfície. Claro. Porque estava a 12 metros. E ali na orla da Zona Sul, uma coisa você teve, se você anda do metrô e você conhece ali a Siqueira Campos, a Cardeal Arco Verde, você vê que foi cavado na pedra. Agora, se você vai ali para a orla, ali onde está cavando, embaixo da Taufo de Paiva, aquilo ali, cara, é área quase que de aterro mesmo, né, bicho? Aquilo ali é terra. Vai areia. Vou lembrar o Sérgio Naia. Se for fundo, isso aí. Deus me livre. Mas, André, eu queria dedicar à agência de notícias, vou mandar hoje mesmo, quando chegar em casa. É um poema que fez muito sucesso. Como eu te disse, eu fiz uma pequena edição, distribuí lá, fui distribuindo onde eu passava, nessa festa de rua de Paraty, que chama. É um poema que ele traduz essa fotografia, aquela fotografia sinistra de uma explosão de uma escola em Gaza, que é uma coisa que chocou o mundo inteiro. Então eu queria recitar aqui até para os... Declamar, né? Declamar um poema, falar um poema. Você sabe que o Turiba, toda vez que o Turiba vem aqui, aliás, isso é uma coisa que eu acho louvável, o Semog também, o Hélio Semog, os poetas quando vêm aqui, tem que declamar um poema. Afinal de contas, quando eu fiz esse elogio, a paixão do André pela sua profissão, porque hoje o que me apaixona mais, por eu já estar aposentado, e a gente nunca deixa de ser jornalista, nunca deixa de ser repórter. Eu 24 tomei, horas. Eu tomei bomba. Ainda mais aposentado. Quando aí tempo, é que você aí fica. Aí você é full time. Você não vê, você não pode ver um bolinho de gente que você se mete para saber. Mas vamos lá. Escola bomba. Quando se bombardeia uma escola de pássaros em primeiros passos, estilhaços de vidro, pó de fogo, fumaça tóxica, venal e ácida nos corpos, nos olhos de quem já não tem lágrimas, em rostos plásticos, mata-se, mata-se, mata-se. Mata-se famílias, cristos, todos os micro-organismos que possam sobreviver em espírito. Desce-se ao inferno dos infernos, quando o pequeno neto do avô esquelético é arremessado como tijolo oco nos escombros dos horrores, sem lei, sem lógica, sem chance de retorno. A bola de fogo jaz do ensino ao forno, crianças de Guernica, entre o silêncio, o silvo e o estampido, quando bombas arrasam escolas em Gaza, é cortado o cordão umbilical com o humano. É isso aí, é verdade. Muito bom. Esse poema tem. É um poema fotografia. Na verdade, em cima daquela foto, pra mim, é análise. Né? Isso aí, Turiba, eu tinha um programa na rádio lá em Brasília, que eu dizia que eu li jornal no programa. Aí ele dizia, não, você faz um programa para cego. Entendeu? Você fica dizendo como é que é a fotografia. Isso aí é você dizendo como é a fotografia, só que além de tudo com poesia, né? Com a poética, que é muito mais bonita do que a linguagem, qualquer outra prosa jornalística ou prosa literária. Mas é isso aí, gente. Olha, nós estamos acompanhando aqui o Tema Livre, hoje com o Luiz Turiba, poeta, acabou de ler o poema Bombas dele, que ele apresentou lá na Flip, distribuiu, lá fez um grande sucesso. E o André Fernandes, da Agência de Notícias das Favelas, que agora está abrindo, já postou lá no Facebook, na página da agência, essa nova modalidade, quer dizer, essa nova instantaneidade que os colaboradores terão, já tem, para postar o que tiver rolando, né, o que tiver acontecendo, já pode rolar. Você está dentro do metrô, você está dentro de um ônibus, dentro de um trem da Supervia, e você vê alguma coisa, você detecta alguma... Pode ser o que for, né, André? A porta que está aberta, ou a briga, ou o que estiver rolando, né? Você pode postar, publicar e postar, ainda mais se for foto, né? Porque foto não, é indiscutível a veracidade. Realidade, a gente tem um manual que a gente envia para os nossos colaboradores. Por exemplo, uma das coisas que a gente diz no manual é que é importante sempre ter uma imagem. Por que a imagem também? Porque além de você mostrar para o seu leitor o que está acontecendo, você depois, quando você for publicar isso nas redes sociais, tem uma divulgação maior. Né? Essa é uma regra básica ali das redes sociais. Uma imagem fala muito mais e divulga muito mais do que o que você tiver para divulgar. Agora, queria falar também de uma notícia que eu recebi hoje pela manhã, é que o nosso livro já está traduzido para o italiano. Esse livro que o Turiba acabou de falar aqui, dia 10 de setembro eu estou indo com o apoio da Secretaria de Cultura, um edital de difusão cultural para Portugal. Aqui do Rio? Daqui do Rio, eu vou para Portugal dia 10 de setembro, aí aproveito que eu vou ficar 20 dias na Europa, eu vou para Portugal eu vou para Espanha para o lançamento também. Na Universidade de Barcelona. Então, tem versão em espanhol também? Ainda não, mas vamos ver se dá tempo para chegar lá na Espanha. Porque também o livro não é um compêndio. Exatamente. E é fácil a tradução dele. Exatamente. Ele foi feito para isso, né, Golo? A ideia é justamente agregar pessoas. Né? Eu vejo o livro sendo traduzido assim, justamente para que outras pessoas possam conhecer nosso trabalho e vir participar. É como o Turiba falou, é um livro sem final, o 15º capítulo é o que está acontecendo atualmente. Eu queria aproveitar, inclusive, esse momento, né? Cecília Politz foi uma voluntária nossa, que hoje está na Alemanha, mas vai me encontrar em Bolonha, para o lançamento do livro em Bolonha, já que ela está traduzindo o livro. O Luiz espera receber o livro hoje, que está revisando. Ele está lá, né? Está na Itália, né? Devemos nos encontrar por lá. E aí, assim, agradecer, o Golo, muito a todos os parceiros que nos fizeram chegar até aqui. Você, por exemplo, que nos traz sempre aqui. Quem me apresentou, por exemplo, o Turiba, o Rafael Nunes, que é um parceiro, né? Assim como o Rafael, vários parceiros colaboradores do Rumba, o Thiago Firmino, lá do Santa Marta, a galera de Manguinhos, enfim, de vários lugares. Agradecer um time, que inclusive eu falo sobre ele no livro, a Renata Duarte, que é a nossa secretária executiva, a Mônica, que está chegando agora, que é a nossa secretária administrativa, o nosso conselho diretor, o Florian e o Flávio Minervino, lá dos Prazeres, o Bruno Alves, que esteve lá na Flip, é nosso colaborador e estava vendendo o nosso livro lá na Flip. Então, assim, muita gente que faz parte desse sonho, que não é um sonho que se sonha só. Qual, né? Qual foi a tiragem inicial dele? Mil. Mil e já está indo para a segunda? Já está indo para a segunda. Segunda. Quanto tempo tem que você lançou o livro? Tem um... Março. Foi março? Três meses, né? Três meses, praticamente, né? E aí já lancei também em Brasília e agora, antes de ir para a Europa, vou para Curitiba para fazer o lançamento lá também. Então, relembrando aqui que o jornalista está tomando nota. Portugal, Espanha e Alemanha. Portugal, Espanha e Itália. Itália. Ah, você não podia aproveitar e ir à Dinamarca também, que a Anne Sophie está lá, né? Foi para lá. Você sabe que a Anne Sophie é tão doida, essa dinamarquesa louca, que ela veio ao programa aqui. A gente boa demais. Ela teve com a gente no Alemão, subiu lá. Aí ela morava no Pavãozinho aqui, né? Aí ela veio aqui ao programa e disse, eu quero fazer isso, adorei, eu quero fazer toda semana. Aí eu disse, se eu for fazer um programa toda semana para os amigos, vai ser um programa só para os amigos mesmo, né? Eu tenho que fazer minha rádio. Mas aí, é engraçado, que aí eu fiz um programa sobre, que era um negócio que tinha a ver com mulher, eu não me lembro o que foi agora, recentemente, e ela postou lá da Dinamarca: esse tema eu conheço tudo, sei tudo, eu posso participar. Eu digo, cara, vou ligar para a Dinamarca. Vamos botar a mulher no ar. Ela lá na Dinamarca, e agora vamos ouvir aqui sobre essa questão do pavão pavãozinho. Lá na Dinamarca. Lá de Copenhague, a nossa correspondente. E assim, o que eu fico muito feliz de estar falando sobre esse trabalho, que é um trabalho que é meu projeto de vida, não é? Sinceramente, eu preciso muito do dinheiro para poder fazer esse trabalho crescer muito, mas eu realmente não ligo, eu sou um cara assim meio bem despojado mesmo, que é feito de pessoas, ele não é feito de né? São as pessoas. E aí, falando dessas pessoas que você estava falando agora, por exemplo, né? A Cecília, que traduziu o livro, ela morava na Rocinha, uma italiana, jornalista, aí fazendo estágio dela conosco na agência de notícias como voluntária. Essa pessoa que chegava quase todo dia na nossa sede, quando não tinha tantas pessoas e recursos, e chegava, eu ia oferecer algum almoço para ela, ela não deixava eu pagar nada para ela. O sentimento que a pessoa tem de querer ajudar uma organização. A Ana Sofia veio da Dinamarca, foi nossa estagiária, morou lá na nossa sede, uhum, na época que ela veio pela primeira vez no Brasil. Até alugar lá no Pavão Pavãozinho. O Luigi, voluntário nosso também, nosso colaborador, cobriu até a máfia italiana, depois veio cobrir a máfia das favelas do Rio. É, né? Exatamente. Então, são pessoas que fazem esse nosso trabalho, e eu sou uma pessoa feliz. E você também está aí acompanhando, você que está acompanhando o programa, também faz parte dessa história. Você também entre aí no www.anf.org.br, lá procure lá faça o seu cadastro e vire também um colaborador. Isso aí. Não é isso? Procure também o livro. Onde é que pode achar o livro, hein? Pode achar na livraria Folha Seca, aqui no centro do Rio, na Rua do Ouvidor. Pode achar também pela internet, porque nós estamos fazendo cadastro para as livrarias ainda, porque nós somos editora e temos que fazer cadastro. E a tiragem de 1.000 exemplares é difícil de distribuir, né? Se você for mandar para a Saraiva quer 3.000. A questão toda não é bem essa. A questão toda é que as livrarias, eles ficam com 40%. Sim, da venda. Do valor. E não querem 500, 200 exemplares de um livro que não... Não, aí eu posso até mandar, mas, por exemplo, o que a gente está fazendo... Nós temos alguns colaboradores nossos, que a galera das favelas, inclusive, que estão ganhando dinheiro. Porque se eu vou dar de R$35 que custa o livro, aí dizendo que esse valor, 30% é revertido para a agência de notícias de favelas. Se eu vou dar 40% para a livraria... Não, vai dar para alguém que seja para um revendedor. Entendeu? Então tem uma galera que bota a grana no bolso, né? Claro. Assim como a gente faz com o nosso jornal impresso também. Legal. Eu não posso esquecer. Aliás, tem uma foto belíssima daquela criança na favela. Do Ierê Ferreira. Do muito Ierê. Bonita a foto. Cara. Do Ierê a foto. Incrível. Muito legal, né? Muito boa, muito boa. Queria mandar um abraço também para um grande parceiro, que é o Sérgio Pugliese, que está abrindo várias portas para nós através da Approach, que é uma parceira nossa também. Agradecer esses parceiros que entram no nosso caminho. E a Approach é do ramo, porque é do ramo da comunicação, da assessoria. Estamos fazendo um trabalho excelente com eles, estão nos ajudando a relançar o nosso jornal. Tá, que a gente ficou alguns meses aí desse ano parado, nosso jornal impresso, com 50 mil exemplares, está voltando a circular agora em agosto. Opa, isso é uma boa. Então, por conta dessa parceria com a Approach. Legal, é uma boa. Bom, Turiba, para despedida agora, né? Já está faltando 3 minutos. Golo, mais uma vez, um bate-papo legal. André, sucesso para você. Eu que vi esse livro nascer, estava lá na fila no dia do lançamento, vi sua alegria, seus parceiros, todos esses que você citou, a gente que frequenta algumas comunidades. Eu gostaria de me dedicar mais a isso, mas infelizmente eu tenho outros caminhos e tudo. Sou muito amigo do pessoal da comunidade do Jacarezinho, quero mandar um abraço aqui para todo mundo, que é esse pessoal que nos aproximou. E eu sei que a agência tá com a sede, eu acho que lá na comunidade, né? Tem um espaço bacana lá, eu gostaria de ir até mais lá, mas infelizmente às vezes é o meu trabalho de poesia, o meu trabalho mesmo é o caminho mesmo, a gente vai se cruzando por aí. Mas fico muito feliz e vou noticiar hoje no meu blog, no Facebook, esse caminho internacional do seu livro. Muito obrigado, Golo. Eu acho que foi legal. A gente fez uma ponte Paraty, favela, jornalista, sindicato. Vamos a Gaza, voltamos. Vamos a Gaza. Europa e Escandinávia. Vamos até a Escandinávia. É o livre pensar, é o pensamento livre. Um abraço a todos, muito obrigado, ouvintes. Ok, agora você, André. Eu quero agradecer aqui pelo poema. Acabei de ganhar uma dedicatória aqui desse poema que vocês ouviram. Do Turiba aqui, vou botar uma moldura depois. Quero agradecer aqui ao Golo pelo convite, dizer que na quinta-feira eu vou estar lá na praia, na UFRJ, ali no campus da Praia Vermelha, com o pessoal aí do Fora do Eixo e a República, que foi montada lá, com mais de 300 pessoas de todos os lugares do país, lá pensando um novo mundo, uma nova gestão possível para a humanidade. Vou estar na mesa com o Renê Silva, com o Raul Santiago, lá do Complexo do Alemão também, e com o Marcelo Iuca, falando sobre esse tema de resistência e mídia. E depois, foi uma ideia do próprio pessoal lá da organização do evento, depois mais um lançamento do livro, depois dessa mesa lá na Praia Vermelha, no campus da UFRJ, convidar todo mundo para estar lá. Que horas vai ser isso? Vai ser às 16h30 a mesa, uhum. E logo depois então esse lançamento. Em que espaço de lá? Olha, é só entrar no digitar República. Vai ser um movimento. Ou entrar na agência maior de notícias dos favelas que a gente vai. Isso aí, na ANF você pega todas as indicações, mas de qualquer maneira, chegando lá, não tem erro, né? 300 pessoas reunidas, negócio assim. Até PM acha. Gente, espero que não. Gente, olha, um grande abraço, foi um prazer enorme abrir o espaço mais uma vez. O Tema Livre continua aberto aqui para essa discussão com vocês. Nós vamos voltar a essa discussão sobre o novo jornalismo, o que é que se pretende do jornalismo, essas confusões que estão acontecendo envolvendo a disputa política e ideológica dentro e fora da profissão, no contexto do Brasil e do mundo também, porque a gente fala de Gaza, fala disso aí, a gente está falando da hegemonia norte-americana no mundo, a gente está falando da geopolítica, a gente está falando de tudo isso e você acompanha aqui no Tema Livre. Um bom dia para você, uma ótima terça-feira, amanhã nós estaremos de volta às 10h05, até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.